Boa noite. Gil. Gil. Oh, beleza. Oi, oi. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Valsa binária. Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu! Quem pediu foi o fim. Chuva. Ele disse que você na minha vida cai como uma luta. Primavera foi dama de honra e jogou tantas flores no chão. E na noite de núpcias, tamanha volúpia foi um furacão. Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu! E foi tanto roça e a cama do mar toda se amarrotou. Do sol pelo vendaval foi jogada no sul. Nesse dia de festa, talvez não morasse terá se rendeu. Também a cidade assistiu com humildade a ele se deu. Casamento, a bela chuva. Ele disse, querida, você na minha vida cai como uma luva. Nesse dia de festa, até mesmo a floresta inteira se rendeu. E todo esse plano foi o ser humano quem mais se deu. Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu! tiramisu, tiramisu, tiramisu, tiramisu, tiramisu. Valeu, obrigado, gente. É um prazer tocar aqui na, inaugurando as quartas de pegada aí, né? Vamos lá. Tudo que acontece nesse momento dava pra imaginar. Tudo que eu consigo, tudo que eu tento passa por esse lugar. E se não acredito mais em certeza, não vejo que mal que há. Pois sempre que a dúvida traz beleza, passa por esse lugar. E não há o que lamentar. E feliz todo mundo está bem onde quis. Tudo que se passa na sua vida já aconteceu com alguém. Alegria, dor, amor, despedida, nenhuma novidade tem. Mas ao mesmo tempo tudo se move, não dá pra parar o trem. Eu prefiro apreciar a paisagem, achando que é de mais ninguém. E assim como meu tá. Essa próxima música eu compus para uma pessoa que era para estar aqui hoje, mas não veio. Mas vamos lá, chama A Mais Bonita. Essa canção não é a mais bonita, mas é sua. Melhor que duas que não são. Essas palavras não dizem aquilo que eu queria. Pense nelas como um passarinho na mão. Então veja sempre a perfeição em tudo que há de bom no mundo. Veja sempre o que há de bom em mim. Em tudo que há de bom no mundo, veja sempre o que há de bom em mim. A mais bonita é minha, mas não é essa canção. Mas sempre finge que não. Então vejo sempre a perfeição em tudo que fazemos juntos. Vejo sempre o que há de bom aqui. Veja sempre o que há de bom. Obrigado. Vamos lá então. Quero aproveitar meu tempo com você pra me lembrar que a vida passa e vai continuar. Você me faz ver que o mundo é grande, afinal. Você me faz ver que a vida não é pontual. Mesmo estando apenas no início, tenho a impressão de aprender mais. Faz ter o tempo que é meu afinal. Você me faz ver que a vida é agora e ponto So you'll be an Austrian nobleman commissioning a symphony in C, which defies all earthly descriptions. You'll be commissioning a symphony in C with money you squeeze from the peasants. To your mother you can give it as a present, this magnificent symphony in C. You'll be commissioning a symphony in C. Completely filling the palace concert hall. It's warm and golden like an oven that's wide open. It has a melody both happy and sad, built on victorious young triads. Enter the room with great passion, though no one in the hall is even watching. They are transfixed, they're forgetting just to breathe. They are so taken by your symphony. Get sometimes she turns and smiles. It only takes a camera to change her mind. About what is but what is not. You are sitting there breathing in your breath. You are seldom breathing life, but mostly that. So you'll be an Austrian nobleman commissioning a symphony in the sea, which defies all earthly descriptions. You'll be commissioning a symphony in the sea. We'll be right back. Valeu, essa música é parceria minha com o Flávio Bertola, grande amigo. Lucas da banda Bertola tá aqui, o Serginho também. Eu já fui integrante dessa banda também. Vamos lá, nos aproximando do final, né? Essa próxima música chama-se O Velho Cego. Se chama Nubidê. Checo. Checo. Valeu, obrigado, gente. Estão atendendo a pedidos. Tiny Ballad. Um, dois, três, quatro. tomorrow. Don't bother calling the cops. Throw her stuff out the window or put them all in a box. Those things that were inside your life were just reminder of bad times. Nothing you say or do will work. She's opened up her. To get even, start saving money today, and maybe by the next ice age, you have about what it takes. You might indeed be better off without her scenes, without her warmth. Everyone knows it's an easy thing to find the true, pure love. Tiny melody. Tiny melody. Love is hoping for people to change, and it would be your domain. I'm glad it isn't that way. Opinião. Essa água eu não bebo, oh, dessa a chorar depois que o leite derrama. Só não resta ajoelhar e rezar. A vida é feita de sonho em meio a tanta labuta. E cego que não quer ver, vem, só fale no escuro. Obrigado, gente.